Lué de Luna, Zudzilla, de Lué de Luna, Ameixa. Antes teve Zélia Duncan, dela e Christian Noyens, Enquanto Durmo, e Lineker, de Lineker, Psyll. 11:55, daqui a pouquinho ao meio-dia, você acompanha a propaganda política. Na sequência, o Repórter Nacional. Eu, Marli, estou ficando por aqui, mas estou de volta. Amanhã, a partir das 9, a gente está junto aqui. Eu, você e Graciara. Encontro marcado. Bom, então agora eu te deixo com Maria Rita. Tá perdoado. Rádio Nacional. Começa agora a propaganda eleitoral obrigatória. Começa agora o programa do presidente Lula, o Brasil da Esperança. Pra melhorar a vida da gente. É Lula, Lula, Lula presidente. Pra melhorar a vida da gente. É Lula, Lula presidente. Chegamos ao final do nosso programa, amigos e amigas. Vivemos tempos difíceis, de ódio, violência nas ruas, inflação, amigos distantes e famílias divididas. Mas olha, também vivemos tempos de mudança, de fé no futuro, de resgatar o país, de acreditar que o melhor está por vir. Está vindo mesmo. A esperança está voltando, a alegria está voltando e o Brasil vai voltar a ser de todos os brasileiros. É verdade, é o final do programa, mas é o começo de um novo tempo de união, não é, Alckmin? Precisamos nos unir acima das diferenças. Do nosso lado tem lugar para todos os democratas. Tebet também concorda e reforça, agora é Lula. Eu vejo em Lula uma pessoa que tem a capacidade de reconstruir o Brasil e de unir novamente as famílias brasileiras. O presidente Fernando Henrique Cardoso também está com Lula. Nas eleições, não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula, porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida. Lula tem compromisso com o povo, ele conhece nossos problemas porque viveu o mesmo. Lula foi a criança pobre que passou fome e se tornou o primeiro presidente a acabar com a fome no Brasil. Lula foi o trabalhador infantil que engraxava sapatos e se tornou o presidente que criou o Bolsa Família para garantir todas as crianças na escola. Lula foi um menino pobre, sem diploma, e se tornou o presidente que mais fez universidades na história. Lula foi o jovem que viveu em moradia precária e se tornou o presidente do Minha Casa Minha Vida, para garantir o direito das famílias terem um teto. Por isso, o povo é Lula presidente. Diz aí, meu presidente Lula! Eu quero falar do futuro. Faltam 2 dias para a eleição que vai decidir como será a nossa vida daqui em diante. Um Brasil com oportunidades iguais para todos, livre da fome, com mais emprego e salário mínimo sempre acima da inflação, com saúde pública de qualidade e filhos estudando da creche à universidade. Um país com democracia, um país sem armas, onde o amor prevaleça sobre o ódio, a verdade vença a mentira e a esperança seja maior que o medo. Agradeço a Deus por chegar até aqui. Não estou sozinho. Reunimos gente de vários partidos e gente sem nenhum partido. Gente de todas as religiões. Brasileiros e brasileiras que não aguentam mais a violenta política. O país dividido, a discórdia nas famílias. O Brasil precisa de paz e união. Agora, só falta você fazer a sua parte. Seu voto pode ser o que falta para mudar seu futuro e tornar realidade o Brasil dos nossos sonhos. No dia 30, aperto 13, com amor e esperança, eu tenho certeza, domingo será um lindo dia. Agora é Lula! Recadinho de Lázaro Ramos pra gente. Quem somos nós? Somos aqueles que suportaram as injustiças, perseguição, fake news, violência e não desistimos. De mãos dadas, cabeça erguida, seguimos em frente. E mais, mais e mais gente chegou para aumentar nosso time, aumentar a esperança. Então podem chegar, cheguem mais. Aqui tem lugar para todos que querem amor, democracia, paz. Falta muito pouco para a gente vencer o mal, vencer o ódio. Falta muito pouco para a gente ser feliz. Porque essa eleição não vai apenas decidir o presidente, vai decidir o Brasil que queremos ser amanhã. Amanhã será um lindo dia, da mais pouca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada a força, pra cima que não cessa. PTV, pessoal, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Pros. Agora você vai ouvir o programa do pai da mentira, o cara que quer diminuir o salário mínimo e congelar a sua aposentadoria. Pense nisso. Coligação PLPP e Republicanos. Rádio 22, a rádio que toca a verdade. Alô, Brasil! É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode fiar. Defende a família. No toque das melhores propostas que vão melhorar a vida das pessoas. Começa agora o programa do presidente que combate a corrupção, que enfrentou crises da guerra e pandemia e que recolocou o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. Auxílio Brasil de R$600 com 13º para mulheres e mais R$200 se conseguir emprego. Vai levar mais de 15 mil médicos para o interior. Entrega de 100% de títulos de terra para assentados. Zap da Saúde com marcação de consultas e reserva de medicamentos pelo celular. Reajuste acima da inflação do salário mínimo, pensões, aposentadorias e BPCs. Redução da maioridade penal para 16 anos. Ei, está em nossas mãos. Temos a chance de novo de cuidar do nosso povo. Bolsonaro, fala a verdade. Ele é um presidente bem honesto. É um homem sério, tem caráter. Ele tem um coração bom. O Bolsonaro, ele tem um coração bom. É por isso que eu dou meu voto pra ele. Vou votar Bolsonaro, 22. Somos Bolsonaro na cabeça e no coração. Brasil, vota Bolsonaro, 22. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ao final desse primeiro mandato, nós arrumamos as contas do Brasil. Você sabe pelo que nós passamos, os problemas que afetaram o mundo todo, como a pandemia e a guerra lá fora. No tocante à economia, fizemos o necessário. Criamos programas, planos, para que milhões de empregos não fossem destruídos. E também criamos o auxílio emergencial, e R$600 no mínimo. E para as mulheres, pagamos o dobro. Depois veio uma guerra lá fora. O mundo todo sofreu de novo. Vencemos essa fase. Conseguimos botar o preço do combustível lá embaixo. Criamos o Auxílio Brasil de forma definitiva, de no mínimo R$600. O Brasil agora está arrumado, pronto para o futuro de verdade. Esse novo mandato, eu peço a você uma chance para que nós possamos mostrar para você que o Brasil é de todos nós brasileiros. Vamos, nesse próximo domingo, todos vestidos de verde e amarelo, para demonstrar a todo mundo que o nosso Brasil está unido num propósito e num ideal. Eu quero convidar você a uma reflexão. Nosso presidente às vezes fala palavrão, mas ele não é ladrão. E já pediu desculpas para quem se sentiu ofendido com esse jeitão dele. É que ele é muito sério, ele gosta das coisas certas. Agora, o outro candidato tem aquela falinha mansa, né? Enrola o povo, quebrou o Brasil, foi condenado, foi preso e a gente nunca ouviu ele pedir desculpas. Pelo contrário, ele diz que é a alma mais honesta do país. Eu escolhi Bolsonaro. Ele é o caminho da verdade, do Brasil que tá dando certo. É ele quem vai garantir o salário acima da inflação, o 13º e o reajuste da aposentadoria. Porque ele tem o apoio do Congresso. Pense nisso, pense bem. Eu tenho certeza que você também vai votar 22. É ele quem defende a nação e tem nossa bandeira no seu coração. Beto, daqui a 2 dias é domingo de eleição. Um dia importante para o Brasil e para o futuro da gente, Érica. Isso, o povo tem que se alertar que não basta escolher um candidato de esquerda ou direita. Domingo é dia, Beto, de decidir qual caminho o Brasil vai seguir. O caminho da mentira de Lula para enganar eleitores ou da verdade de Bolsonaro para conscientizar cidadãos. O caminho da corrupção que prendeu Lula ou o caminho da honestidade de Bolsonaro que dá liberdade para o Brasil crescer. O caminho da falta de apoio de Lula no Congresso ou de Bolsonaro com a maior bancada de deputados e senadores. Presidente, neste domingo vamos apertar 22 e confirmar nossa vitória. Vamos junto! A esperança nos move, a fé nos une. Muito obrigado pelo apoio e consideração. E até a vitória. É 22. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. É o capitão do povo. Bolsonaro 22, presidente. Começa agora a propaganda da sua região. Rádio Criolina, todo sábado, 20h, na Rádio Nacional. Rádio Criolina. Atenção emissoras, formação de rede, repórter nacional. Em Brasília, 12:20. O que acontece? O que está sendo feito agora no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Olá, boa tarde. Eu sou José Carlos Andrade e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. Eleições 2022, os últimos preparativos. Policiais federais e estaduais vão intensificar fiscalização contra crimes eleitorais. Locais de votação já estão prontos. E-título só pode ser baixado até amanhã. Inflação do aluguel cai 0,97% em outubro. Nos acompanhe no aplicativo Rádios EBC para celular. Nos siga também pelo Twitter e pelo Instagram, no @RadioNacionalBR. Hoje é sexta-feira, 28 de outubro de 2022. Repórter Nacional. Eleições 2022. A gente começa falando das eleições. É que domingo é dia de voltar às urnas para votar no segundo turno. E para garantir a segurança de todos os eleitores, hoje foram divulgados os detalhes da operação Eleições 2022, segundo turno. Quem acompanhou e tem os detalhes ao vivo para a gente é Sayonara Moreno. Sayonara, boa tarde para você. Pois é, Carlos, boa tarde. Pois é, há 2 dias aí para votação nas eleições gerais em segundo turno. Foi reativada hoje, viu, a Operação Eleições 2022, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A atuação dos efetivos começou no dia 15 de agosto e continuou até 2 de outubro, dia da votação em primeiro turno. Nesse período, foram apreendidos mais de 11 milhões de reais utilizados para a prática de crimes eleitorais, como a compra de votos. O ministro da Justiça, Anderson Torres, explicou que tanto essa compra de votos, quanto os crimes de boca de urna chamaram a atenção da pasta e que serão combatidos com mais firmeza nesta segunda fase da operação, que começa hoje. Os crimes de boca de urna, inclusive, Zé Carlos, foram a maioria dos 1.600 crimes identificados pelo Ministério da Justiça. A compra de votos ficou em segundo lugar. Também na primeira fase da Operação Eleições 2022, que durou cerca de 1 mês e meio, mais de 400 pessoas foram presas e identificados mais de 1.600 crimes. Ao todo, aí serão cerca de 500 mil policiais federais e estaduais em todos os estados do país e no Distrito Federal. Diversos órgãos acompanham o monitoramento do Ministério da Justiça, que vai ser feito a partir do Centro Nacional de Comando e Controle na sede da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Brasília. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Obrigado, Sayonara. E vamos saber agora com Gabriel Brum, que está aqui no estúdio com a gente, como será a comercialização de bebidas alcoólicas no domingo, quando acontece o segundo turno. Gabriel, boa tarde para você. A lei seca vai valer em muitos estados, né? Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde a todos. Pois é, pelo menos 8 estados anunciaram que vão ter lei seca no domingo, dia de votação do segundo turno das eleições. Amazonas e Mato Grosso do Sul, que vão ter mais um turno para governador, estão entre eles. No Amazonas, a norma proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e locais abertos das 0 hora de domingo até as 6 da tarde. No Mato Grosso do Sul, a proibição vale das 3 horas da manhã até as 4 da tarde. Na portaria, o TRE alerta que se apresentar embriagado é contravenção penal e que desordem que prejudique os trabalhos eleitorais é crime. A lei seca vai valer também no Acre, Amapá, Ceará, Maranhão e Pará. No Tocantins, a proibição é mais específica. Segundo o TRE do estado, 27 zonas eleitorais, que abrangem cerca de 100 municípios, publicaram portarias proibindo a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no segundo turno das eleições. Já em Alagoas, diferentemente do que aconteceu no primeiro turno, o governo decidiu não repetir a medida por causa da tranquilidade no dia 2 deste mês. Aqui em Brasília, de acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública, não há previsão de que o comércio de bebidas alcoólicas será proibido no domingo, mas a fiscalização no trânsito vai acontecer normalmente. Grandes colégios eleitorais como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro também não vão ter lei seca. O Rio de Janeiro, inclusive, não tem desde 1996. Com vocês, Zé Carlos. Valeu, Gabriel. E nessa reta final, tudo quase pronto, hein? Entre os preparativos, a distribuição de urnas eletrônicas. Quem tem as informações é Lucas Pordeus Neon. Lucas, boa tarde. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde, ouvintes. Olha, faltam apenas 2 dias para o segundo turno das eleições gerais de 2022. E a Justiça Eleitoral está nos últimos preparativos para a votação. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, a saída das urnas eletrônicas dos cartórios eleitorais para as salas de votação acontece apenas no sábado. Os equipamentos são escoltados pela Polícia Militar e pelas Guardas Civis Municipais. São mais de 115 mil urnas só no estado para atender mais de 34 milhões de eleitores, o que representa 22% do eleitorado nacional. Em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, com 10% do eleitorado brasileiro, o processo é parecido. As urnas são distribuídas ou no sábado ou na madrugada do dia da eleição. Em estados onde há locais de muito difícil acesso, a distribuição das urnas começa antes. Em Roraima, a Força Aérea Brasileira começou a transportar os equipamentos para algumas regiões no início da semana, levando as urnas para comunidades indígenas, por exemplo. E um dos últimos preparativos para a votação ocorre amanhã, sábado, quando o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, realiza a cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais. Em seguida, é publicado o relatório que comprova que não existem votos computados no sistema do TSE, mostrando que ele está vazio para receber os votos dos brasileiros e brasileiras durante este domingo. É com você, Zé Carlos. Certo, muito obrigado, viu, Lucas? E o Rio de Janeiro vai contar mais uma vez com tropas federais na segurança das eleições no segundo turno. Os detalhes com Cristiane Ribeiro. Tropas das Forças Armadas, Polícia Militar e Guardas Municipais vão garantir a segurança da votação e apuração em todo o estado do Rio de Janeiro no segundo turno das eleições no próximo domingo. A exemplo do primeiro turno, o Ministério da Defesa atendeu solicitação encaminhada pelo TRE ao Tribunal Superior Eleitoral para o envio das tropas, que vão estar em todos os locais de votação. A Polícia Militar vai atuar com cerca de 17 mil agentes no patrulhamento de vias públicas, locais de votação, escolta das urnas e segurança de prédios das instituições responsáveis pelo pleito eleitoral nos 92 municípios fluminenses. Segundo a Secretaria de Estado Estado de Polícia Militar, o planejamento prevê policiamento dos 4.844 locais de votação a cargo dos batalhões operacionais da área. Já as unidades especializadas terão missões específicas, de acordo com suas atribuições. O plano para as eleições vai vigorar entre as 8 horas da manhã de sábado e a noite de domingo, sendo que o trabalho dos policiais militares começará com a escolta para o transporte das urnas às sessões eleitorais, se estendendo à segurança dos locais de votação antes, durante e depois do pleito. A ação incluirá o acompanhamento para o retorno das urnas ao TRE. No primeiro turno das eleições, no dia 2 de outubro, a PM registrou 44 ocorrências, sendo a maioria pelos crimes de boca de urna. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. E vamos conferir agora a agenda dos candidatos à presidência da República para esta sexta-feira. Os candidatos Jair Bolsonaro, do PL, e Lula, do PT, participam hoje às 9h30 da noite do debate na TV Globo. Bolsonaro tem entrevista marcada para agora, meio-dia, no Instagram de Thiago Nigro. Lembrando que esse é o último debate dos candidatos antes do segundo turno das eleições, marcado para domingo, dia 30 de outubro. 44 bilhões de dólares. Esse foi o valor da venda do controle do Twitter para o bilionário Elon Musk, que já começou demitindo altos executivos da rede social. Os detalhes com Adriana Moisés, da Rádio França Internacional. O bilionário Elon Musk conseguiu comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares. O pássaro está livre, comemorou o fundador da Tesla e da SpaceX, X, referindo-se ao logotipo do Twitter, pouco depois de concluir a aquisição da rede social. Após uma novela de vários meses, o homem mais rico do mundo demitiu imediatamente o diretor executivo, o diretor financeiro e a encarregada de assuntos jurídicos do Twitter, Musk tentou tranquilizar os anunciantes ao declarar que pretende permitir a expressão de todas as opiniões sem tornar o Twitter uma plataforma infernal onde tudo será permitido. Entretanto, muitos analistas temem um controle menor de fake news, a repercussão de um eventual retorno de Donald Trump à rede a poucos dias das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos em 8 de novembro. O IGPM, o Índice Geral de Preços Mercado, registrou queda de preços de 0,97% em outubro deste ano. No mês anterior, também houve queda de 0,95%. O IGPM é utilizado para o reajuste dos contratos de aluguel. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, o IGPM acumula taxas de inflação de 5,58% no ano e de 6,52% em 12 meses. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que avalia o atacado, também registrou deflação de 1,44% em outubro. Foi assinado acordo que permite o pagamento do Seguro Defeso 2015-2016 a 400 mil pescadores brasileiros. Beatriz Albuquerque tem os detalhes. 400 mil pescadores em todo o país poderão receber o pagamento do benefício Seguro Defeso 2015-2016, que será pago em até 4 parcelas, no valor de R$ 1.212, de acordo com cada situação particular. O pagamento do Seguro Desemprego Pescador Artesanal 2015-2016 foi assinado nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em conjunto com o INSS, a Advocacia Geral da União e a Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores. O pagamento do benefício foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal depois que uma portaria interministerial que havia suspendido o benefício foi declarada inconstitucional. Os segurados serão identificados pelo INSS. O pagamento será feito por meio de requisição de pequeno valor emitida pelo Poder Judiciário. Para ter direito às parcelas, o pescador precisa declarar que não dispôs de outra fonte de renda durante o ciclo, não recebeu integralmente os valores referentes ao seguro-desemprego do pescador artesanal em outras esferas e que se dedicou à pesca das espécies e nas localidades atingidas pelo defeso sem interrupção durante o período entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. No Rio de Janeiro, famílias em situação vulnerável são beneficiadas com a doação de pescados. Vamos conferir com Cristiano Ribeiro. Por corvinotas, linguado, olho de cão e congro rosa estão entre as 4 toneladas de pescado doados nesta sexta-feira para centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social da capital e de outros municípios do Rio de Janeiro, atendidas por instituições beneficentes. A doação encerrou as atividades no estado da 19ª Semana Nacional do Pescado, coordenada pelo Sindicato dos Armadores de Pesca do Rio de Janeiro e pela empresa Frescato. De acordo com a assessora do sindicato, Edneia Costa Santos, a iniciativa mostra que o setor está atento ao desafio de enfrentar a insegurança alimentar. Com essa ação, centenas de pessoas serão beneficiadas, entre crianças, adultos e idosos. Como nós temos uma proteína, que é o peixe, uma proteína saudável, nós podemos colaborar um pouquinho para que cesse um pouco a fome da população. As 10 instituições beneficiadas pela ação solidária são cadastradas no Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor e na Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dentre as instituições está a Associação Beneficente de Ação da Cidadania e Cultura, que atende mais de 500 famílias que vivem no entorno do antigo lixão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A 19ª Semana Nacional do Pescado aconteceu entre os dias 1º e 15 de setembro. Todo o peixe arrecadado foi doado voluntariamente por pescadores que atuam no estado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. E no mercado financeiro, nesse momento, a Bovespa opera com 113.737 pontos em queda de 0,79%. O dólar comercial em alta de 0,46% está cotado em R$ 5,332. Agora em Brasília, meio-dia e 34. Você vai ouvir daqui a pouco. Supremo forma a maioria para a reativação do fundo da Amazônia. Gelo em Marte. Cratera surpreende cientistas. Repórter Nacional. O Enem 2022 está chegando e os estudantes entram na reta final de preparação. Por todo o país, vários aulões de revisão de conteúdo gratuitos. Confira com Eduardo Cupertino. Com a proximidade da data de provas do Enem, aulões de preparação para o exame começam a ser oferecidos gratuitamente para estudantes em todo o Brasil. É o caso da plataforma educacional Sistema PH, que reuniu um time de professores especialistas em vestibular para realizar uma live gratuita neste sábado, para revisar o conteúdo com os candidatos. O diretor do Sistema de Ensino PH, Cláudio Falcão, explica a ação. Todas as disciplinas, todas as áreas de conhecimento são abordadas no mesmo modelo que acontece na prova do Enem. Então, normalmente você tem um professor de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, juntos, discutindo questões, né, porque a prova tem essa característica da área de humanas. Você tem na área de ciências da natureza a mesma coisa, um de física, um de química, biologia, juntos, discutindo, um professor de matemática, e sempre tem um professor de português e um de redação juntos, que discutem as questões de português e discutem as temáticas de redação. A live do Sistema PH será realizada pelo YouTube no canal Sistema de Ensino PH. Há também oportunidades de revisões presenciais. Em Salvador, na Bahia, por exemplo, o Centro Universitário Unijorge vai promover o Cine Aulão, um evento gratuito que reúne professores e alunos para uma última revisão antes do exame. A ação ocorrerá nos dois sábados que antecedem as provas. Para participar, o interessado deve se cadastrar pelo site transformauj.com.br/escolas. E no município de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, um encontro entre estudantes e professores acontecerá no dia 12 de novembro, véspera do primeiro dia do Enem. Mais informações podem ser acessadas no Instagram Impacto Prepara. Lembrando que a EBC reuniu em seu portal um banco de dados com todas as questões do Enem de 2009 até 2020 para que o estudante teste seus conhecimentos e se prepare melhor para a prova. Lá, o sistema seleciona de maneira aleatória a questão a ser respondida. O banco de dados pode ser acessado em questõesenem.ebc.com.br. Com supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino. Agora, meio ambiente. No Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros já votou pela reativação do Fundo da Amazônia. E quem tem os detalhes é Ana Lúcia Caldas. Oi, Ana, boa tarde. Oi, boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde aí para os nossos ouvintes. Olha, o STF formou, como você disse, maioria para que a União adote em 60 dias providências administrativas necessárias para a reativação do Fundo Amazônia e não faça novas paralisações. Até agora, 6 ministros acompanharam o voto da relatora e presidente do STF, ministra Rosa Weber, que é favorável à ação apresentada pelo PSB, PSOL, PT e Rede Sustentabilidade. Os partidos questionam a interrupção de novas ações decorrente da extinção do Comitê Técnico e do Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Para Rosa Weber, não há dúvida sobre a competência do Poder Executivo para alterar políticas públicas sob sua responsabilidade, mas a desconstituição de uma política financeira bem-sucedida no combate à degradação ambiental, sem a criação de outro órgão administrativo, viola o princípio constitucional que proíbe o retrocesso em direitos fundamentais e representa omissão do governo em seu dever de preservação da Amazônia. Os contratos de doação celebrados entre o BNDES e os doadores prevêem expressamente a existência da governança que era realizada por meio do COFA e do CTFA, os quais, conforme mencionado, foram extintos pelo Decreto 9.759 de 19. Dessa forma, sem prejuízo da inquestionável prerrogativa do governo brasileiro de promover alterações em atos normativos de sua competência, a extinção destes comitês alterou as condições nas quais os contratos foram celebrados e pode ensejar a suspensão do uso dos recursos e ou a devolução aos doadores daqueles não utilizados. Olha, segundo a ministra Rosa Weber, o fundo está paralisado desde 2019, sem poder investir os mais de 3 bilhões de reais que tem em caixa em novos projetos de preservação ambiental e no combate ao desmatamento e às queimadas na região. O entendimento, então, foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Dias Toffoli. O único a discordar até o momento foi o ministro Nunes Marques, alegando que o governo exerceu uma opção política legítima em relação ao Fundo Amazônia e que não caberia ao Judiciário interferir no caso. O julgamento do STF vai prosseguir na próxima quinta-feira, dia 3 de novembro, né? Porque quarta-feira, a gente lembra, é feriado, Zé Carlos? Tá ótimo, então. Obrigado, Ana. Gelo em Marte. Cientistas da NASA acreditam que a descoberta pode ser útil para futuros exploradores. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, tem as informações. Os cientistas da NASA que estudam Marte tiveram uma surpresa ao descobrir que o impacto de um meteorito no planeta vermelho em dezembro do ano passado abriu uma cratera e revelou a presença de gelo. A presença de gelo nessa latitude observada pelos cientistas poderia ser útil para futuros exploradores, explicou a diretora de ciências planetárias da NASA. O acidente vascular cerebral aparece como a principal causa de morte neste ano. E ao contrário do que muita gente pensa, jovens e crianças também podem ter AVC. E neste sábado, dia 29 de outubro, Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, uma campanha chama atenção para a necessidade de socorro rápido. Vamos saber mais com Gabriel Correia. Acidente vascular cerebral voltou a ser a primeira causa de mortes no país. De janeiro até 13 de outubro, o AVC foi responsável por mais de 87 mil óbitos, de acordo com dados do Portal de Transparência do Registro Civil. No mesmo período, a quantidade de mortes por infarto foi de 81 mil pessoas e por Covid-19, 59 mil. De acordo com o neurologista Leonardo Carbonera, o aumento dos casos de AVC pode estar relacionado com a pandemia. O AVC durante mais de 30 anos foi a principal causa de morte no Brasil. Depois do início do atendimento pelo sistema público de saúde, as políticas públicas, ele gradativamente passou a ser a segunda causa de morte. Infelizmente, durante a pandemia, os pacientes deixaram de procurar atendimento médico na hora que o AVC estava acontecendo, procurando muito mais tarde. Embora o AVC seja mais comum entre os idosos, a incidência nas demais faixas etárias tem crescido nas últimas décadas, mas alimentação, colesterol, cigarro e sedentarismo também aumentam o risco. Apesar de mais raro, o AVC também está entre as 10 principais causas de morte em crianças. Há 4 meses, Eduardo Bernardi, de 26 anos, foi surpreendido por um incômodo no pescoço, que logo progrediu para um problema de visão e perda de movimentos no rosto. Bernardi considera que teve sorte por ter sido socorrido e não ter sequelas graves. A agilidade no meu atendimento, tanto de me levarem para o pronto-socorro, quanto da agilidade no atendimento ali dos médicos, de me passarem a medicação, de verificarem que era uma situação grave, e também, né, da disciplina na recuperação, na fisioterapia, de se cuidar, né, que isso também foi fundamental aí para a minha recuperação. Quando o AVC acontece, cada minuto é precioso. A pessoa pode perder quase 2 milhões de neurônios a cada minuto em que o AVC não é tratado. De acordo com o neurologista Leonardo Carbonera, 70% das pessoas que tiveram AVC não conseguem voltar a trabalhar por causa de sequelas permanentes. É importante ficar atento aos sinais repentinos: perda de força, dormência de alguma parte do corpo, dificuldade de fala, alterações visuais e dor de cabeça intensa, diferente do habitual. Nesse sábado, Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, a Organização Mundial do AVC, junto com a Rede Brasil AVC, chama atenção para a conscientização sobre o socorro rápido. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Esportes. A rodada do Brasileirão e a final da Taça Libertadores a gente confere agora com Bruno Mendes. No complemento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, 4 jogos, o Fortaleza venceu o Coritiba por 3-1, o São Paulo bateu o Atlético Goianiense 2-1, o Atlético Mineiro passou pelo Juventude rebaixando o time gaúcho 1-0 e o Cuiabá venceu o Avaí por 1-0. Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Novo Horizontino por 4-1, o Vasco não conseguiu acesso matematicamente porque perdeu em casa para o Sampaio Corrêa por 3-2. Nesta sexta-feira, 5 jogos movimentam a Série B: Bahia e Guarani, Londrina e Ituano, Sport e Operário, Tombense e Grêmio, Ponte Preta e Criciúma. E neste sábado, a Rádio Nacional transmite a grande final da Taça Libertadores da América. Flamengo e Atlético Paranaense decidem a competição em jogo único na cidade de Guayaquil, no Equador. O zagueiro do Flamengo, Davi Luiz, usa a experiência de ter perdido no passado para o Palmeiras para não vacilar diante dos paranaenses. Para mim é também uma segunda oportunidade, grande oportunidade, de estar disputando o maior título da América, tentar conquistá-lo, coisa que não conseguimos o ano passado, mas tivemos a maturidade o suficiente para entender que muita coisa a gente tinha feito de bom para tentar voltar nessa final novamente, foi o que a gente fez. E agora é viver essa oportunidade com a mesma ambição que a gente vive todos os dias de tentar conquistar títulos. Já o atacante Pablo mantém a confiança por um título do Furacão. Primeiro, muito feliz de ter chegado em mais uma final tão sonhada, tão esperada, depois de longos 17 anos, vivenciar tudo isso é significante demais, não só para mim, mas para todos os meus companheiros. Foi difícil chegar até aqui, mas lá no começo a gente falou que seria um sonho e esse sonho está muito próximo. A bola rola para Flamengo e Atlético às 5 da tarde, horário de Brasília. Os cariocas querem o tri do torneio, os paranaenses a primeira conquista. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Astrid Link tem hoje informações sobre a participação dos para-atletas na Copa do Mundo de Halterofilismo, do para-badminton e do futebol feminino. Vamos conferir. A seleção brasileira de para-badminton embarcou na madrugada da última terça-feira para Tóquio, no Japão, onde disputará o Mundial da Modalidade entre os dias 1 e 6 de novembro. Foram convocados 8 atletas, entre os quais está o paranaense Vitor Tavares, da classe SH6, atletas de baixa estatura, único representante do país na última edição dos Jogos Paralímpicos. No Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, Vitor foi ouro. Já em Ottawa, no Canadá, e em Vitória, na Espanha, ficou com a prata. Em Dublin, na Irlanda, e em Pattaya, na Tailândia, o brasileiro faturou o bronze. O Comitê Paralímpico Brasileiro convocou 18 atletas para a etapa de Dubai da Copa do Mundo de Halterofilismo 2022, que será disputada entre os dias 15 e 18 de dezembro. Foram chamados apenas atletas que disputaram competições obrigatórias para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, definidas pela Organização Mundial de Halterofilismo Paralímpico. As palestrinas disputam o troféu da Copa Libertadores nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, horário de Brasília, contra o Boca Juniors, no estádio Casablanca, em Quito. As duas equipes disputam pela primeira vez o título da competição. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. Pesquisadores comemoram achados de vestígios históricos durante obras no Museu Nacional. Quem tem os detalhes é Solimar Luz. Em meio às obras de restauração do histórico Palácio de São Cristóvão, sede do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, Zona Norte Carioca, surgem elementos que ajudam a contar e compreender melhor a história do país. Entre os achados estão partes da estrutura de uma capela e até um antigo fogão. O professor Marcos André Torres de Souza, que coordena as atividades, explica que essas descobertas têm o potencial de expor o cotidiano dos diferentes grupos sociais que viveram e trabalharam no palácio. E nós temos encontrado nas nossas pesquisas evidências associadas a esses diferentes trabalhadores do palácio. E nesse sentido vai ser uma contribuição muito interessante, penso eu, quando chegarmos à conclusão dessa pesquisa, porque teremos condições de contribuir com uma compreensão mais ampla do cotidiano do palácio, contemplando não apenas a família real, mas também os seus trabalhadores. Ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, o prédio do Museu Nacional foi praticamente consumido por um incêndio em 2018. Considerado como um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas, a instituição abrigava cerca de 20 milhões de itens, entre documentos, objetos, fósseis, múmias, mobiliário, coleções de arte e estudos científicos. O cronograma de obras de recuperação das estruturas segue até 2027, sendo que uma parte importante do projeto, a fachada do prédio histórico, foi entregue no mês passado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Uma reflexão sobre o racismo. O perfil de uma mulher negra cuspindo espadas de São Jorge. Essa é a imagem da nova bandeira do MAR, Museu de Arte do Rio, que foi hasteada nesta quinta-feira. Com isso, o museu quer provocar, como a gente disse, reflexões sobre racismo, lugar de fala dessas mulheres e a ancestralidade afro-brasileira. Inspirada pelo conceito de pretuguês na filósofa negra Lélia Gonzalez, a obra foi criada especialmente para o MAR pela artista também negra Rosana Paulino. O pretuguês, para Lélia, é o jeito de falar simples do brasileiro, uma mistura das línguas africanas dos escravizados que vieram para o Brasil com o português de Portugal. Segundo Rafael Calou, diretor e chefe da representação da Organização dos Estados Ibero-Americanos no Brasil, que faz a gestão do museu, a nova bandeira quer reforçar esse pretuguês como o lugar onde a mulher negra fala e onde ela se posiciona. Ele também destacou os simbolismos da bandeira em uma região que ficou marcada pela escravidão. No segundo semestre de 2023, o MAR terá nova bandeira. Para o próximo ano, um dos principais assuntos a serem abordados pelo museu será o funk. A gente fica por aqui, desejando a você uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Bate-bola Nacional. Apresentação. Boa tarde. Hoje, sexta-feira, 28 de outubro de 2022. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Central técnica, Felipe Chagas. Produção, Luiz Ferreira. Ao ser derrotado pelo Sampaio Correia, Vasco não garante retorno para a Série A. E sábado tem final de Libertadores. Campeonato Brasileiro Série B. E o Vasco da Gama perdeu a oportunidade de garantir sua volta à elite do futebol ao perder para o Sampaio Correia por 3-2. Quem fala sobre o assunto é ele. Rafael Monteiro. O Vasco foi derrotado pelo Sampaio Correia por 3-2 em São Januário e ainda não conseguiu confirmar o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do revés, a equipe carioca permanece na terceira colocação. Entretanto, o Bahia joga hoje e pode ultrapassá-lo. Após o tropeço em casa, o técnico Jorginho diz que resta apenas levantar a cabeça e lutar até o final. É uma coisa que dói muito, mas a gente entende que não adianta você ficar cabisbaixo. que o que nos resta, situações que eu já passei na minha vida, é levantar a cabeça e acreditar. E esse grupo já tem demonstrado isso, que ele consegue se superar e nós vamos superar essa situação. Mesmo com resultado negativo, o Vasco pode assegurar o retorno à elite do futebol brasileiro hoje. Para isso acontecer, basta o Ituano empatar com o Londrina em Itu nesta noite. Além disso, o Sport também não pode vencer o Operário na Arena Pernambuco. Caso isso não aconteça, rubro-negros e cruz-maltinos se enfrentam para decidir vaga pelo acesso para a Série A. Jorginho falou que o time já tem que se preparar para a decisão da última rodada. Sabemos que vamos aguardar, mas já temos que estar começando a preparar a mente, o coração para uma decisão. Claro que a gente vai estar amanhã torcendo para que as coisas aconteçam bem lá com Londrina, mas como profissionais a gente precisa estar muito bem preparado para isso. É muito simples quando as coisas acontecem bem, que a torcida está apoiando, né? Está todo mundo sendo aplaudido e a gente está junto, a gente está unido. Esse é o momento mais importante que eu falei para os jogadores. É o momento mais importante que verdadeiramente a gente precisa se unir. Na 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco e Ituano se enfrentam no domingo que vem, 6 de novembro, no estádio Novelli Júnior, às 18h30 da tarde. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. E vamos aos comentários daquele que não esconde o jogo. Um abraço para você, Astrid Nick, e um abraço para os ouvintes do Bate Bola Nacional. Realmente foi uma surpresa a vitória do Sampaio Corrêa por 3-2 em cima do Vasco da Gama, adiando a volta do Vasco à Série A, que pode se concretizar hoje, desde que o Ituano não vença o Londrina. Então, realmente, a situação do Vasco ainda é cômoda. O pior cenário é o Ituano vencendo, que aí o Vasco vai para Itu na próxima rodada, jogando pelo empate. E tem outras combinações, mas essa é a combinação mais forte. O Vasco voltou a jogar mal, já tinha jogado mal contra o Criciúma, quando venceu de virada por 2-1. Ontem chegou a empatar, o juiz deu 10 minutos de acréscimo, foi generoso, mas no finalzinho o Vasco levou um gol de cabeça, que não pode levar para um time que está tentando voltar à Série A. A partida de ontem é para esquecer e agora concentrar as baterias, hoje secando o Ituano no jogo contra o Londrina. Mesmo assim, eu ainda acho que o Vasco vai subir. Campeonato Brasileiro Série A. 34ª rodada terminou ontem. Ele tem as informações. No complemento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, 4 jogos, o Fortaleza venceu o Coritiba por 3-1, o São Paulo bateu o Atlético Goianiense 2-1, o Atlético Mineiro passou pelo Juventude rebaixando o time gaúcho 1-0 e o Cuiabá venceu o Avaí por 1-0. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Momento Estádio. As esgrimistas do Brasil fizeram bonito na competição de florete individual. Na categoria B, Mônica Santos foi medalhista de prata e Suelen Rodolfo de bronze. Já na categoria A, as brasileiras dominaram completamente as disputas e subiram ao pódio para receber as medalhas de ouro com Raíssa Veras, prata com Fabiana Soares e bronze com Carminha Oliveira. No último dia de disputas do Campeonato Regional das Américas de Esgrima em cadeira de rodas, que aconteceu nesta terça-feira em São Paulo. O Brasil conquistou 21 medalhas das 66 em disputa no Pan e Sul-Americano de Pentatlo Moderno no Rio de Janeiro. O evento aconteceu em Resende, no Sul Fluminense. Foram 8 ouros, 10 pratas e 3 bronzes. Além das medalhas, o Pan-Americano do Rio foi a principal qualificação do Pentatlo Moderno para os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Ao todo, 15 países participaram da competição. O fato em foco. Martelo batido. Em caso de título do Flamengo, não haverá qualquer festividade pública, desfile ou exibição de troféu ou do elenco no domingo, dia 30. Mário Silva comenta. Olha, não poderia ser outra atitude do Flamengo com relação a isso. O jogo é amanhã. Se houver uma vitória do Flamengo, obviamente, teremos uma festa. Como teremos uma festa também se o Atlético Paranaense vencer em Curitiba e no estado do Paraná. Só que a volta vai bater com o pleito, com a eleição de segundo turno no Rio e em todo o Brasil para a presidência da época. Então, por isso, bem colocado a situação, envolvendo nada de desfile para mostrar a taça, seja aqui, espero que também no Paraná. E aí, no próximo jogo de um ou de outro, no Campeonato Brasileiro, a torcida recebe o time no estádio que for, no caso do Flamengo é o Maracanã contra o Corinthians na quarta-feira, e vê a taça. Boa ideia, boa a presença da equipe do Flamengo e do Atlético envolvendo essa situação. Espero que o Atlético tenha feito a mesmíssima coisa. E também a questão do policiamento na chegada da delegação do Flamengo, caso ela chegue vitoriosa. Copa Libertadores da América. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Atlético, Atlético, conhecemos Del Valle. Tem final de Libertadores neste sábado. Mário Silva analisa pra gente. Olha, é uma final difícil, porque toda final é difícil. Se você olhar time por time, o Flamengo tem mais time que o Atlético Paranaense. E por isso tem um ligeiro favoritismo. Mas isso acaba quando a bola rolar. É campo neutro, com presença de torcedores de ambas as partes. Vamos ver quem vai levar mais gente para Guayaquil. É dispendiosa a viagem, não é todo mundo que pode ir. Mas é obviamente que o jogo será em campo neutro. Até 2026, foi quando a Conmebol fez um contrato até 2026, mantendo os jogos da final da Libertadores em um jogo só e num campo neutro. Vamos ver se depois de 26, daqui a 4 anos, isso será mantido ou não. Favorito eu acho que não tem, certo? Mas acho que o jogo será decidido no tempo normal. Essa é a minha opinião. Um abraço, Astrid. Valeu, Mário Silva. E o final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas às 6h45 da noite com o programa No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta segunda-feira às 12h50. Uma ótima tarde para todos vocês. Astrid Nick. Bate-Bola Nacional. Tenha uma alimentação balanceada, leve e variada, com todos os grupos alimentares. Escolha saladas e proteínas de fácil digestão e coma frutas de sobremesa. Evite refeições pesadas, com ingredientes que não são facilmente digeridos. Vida saudável é na Rádio Nacional. Direito de resposta. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo vai ser congelado. A propaganda do Lula está enganando você. A propaganda do Lula mente para ganhar seu voto. Votar no Lula é votar numa grande mentira. Coligação PLPP e Republicanos. Coligação PLPP e Republicanos. Você que é aposentado, você que é trabalhador e está contribuindo hoje para ter a sua aposentadoria digna, não pode correr risco do PT voltar e você perder o seu dinheiro. É só com Bolsonaro que o seu direito está garantido. Quero me dirigir a você, idoso, que trabalhou tanto e agora merece um descanso. Está garantido para você o teu salário, uma valoração do salário mínimo. Em nosso governo, o respeito com o idoso. Bolsonaro 22. Domingo é dia de eleição e votar é um direito seu. Por isso, a Justiça Eleitoral esclarece. Trabalhadoras e trabalhadores têm liberdade de escolher os próprios candidatos e candidatas. Qualquer ameaça, caso não escolham determinada candidatura. qualquer oferecimento de benefício em troca de voto ou impedimento do trabalhador de votar é crime. Para denunciar o assédio eleitoral, baixe o aplicativo Pardal ou acesse o site do Ministério Público do Trabalho. Justiça Eleitoral, 90 anos pela democracia. Tudo que move é sagrado. Você conhece essa música, né? Montanhas com todo cuidado, meu amor. E essa nova versão? Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar. A programação da Nacional é assim, está sempre on. A música brasileira de ontem e a de hoje se encontram aqui na Rádio Nacional. O Brasil se encontra aqui. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. Coligação PLPP e Republicanos. Nessa campanha fomos em dezenas de cidades por todo o Brasil. Aquele mar de pessoas trajando verde e amarelo não tem preço. O futuro está em suas mãos. Dia 30, peço para você, vá votar de verde e amarelo, as cores da nossa bandeira. A certeza da liberdade e da prosperidade. A fé nos une. Muito obrigado a todos vocês. Agora, domingo, é 22, Bolsonaro presidente. A mesma arma que Bolsonaro diz que é para defender as famílias é o que faz crescer o assassinato de mulheres, crianças e adolescentes. A mesma arma que Bolsonaro diz que é para afastar bandidos aumenta o arsenal do crime da milícia. A mesma arma que Bolsonaro diz que é para proteger o patrimônio é o que fez o aliado dele, Roberto Jefferson, tentar matar policiais federais. A arma tem que estar com uma polícia bem treinada. Dia 30, dê um basta nas armas e na violência. Bolsonaro nunca mais. Esperança, PT, PC, Pessoal, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós. Rádio Nacional FM Brasília, 96.1 MHz. São Luís do Maranhão, 93.7 MHz. Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, em 87.1 MHz. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Playlist Nacional, o radar da música brasileira. Muito boa tarde, 1h04. Eu sou Luciano Seixas, estou aqui com Cláudio Lima nos trabalhos técnicos. Já ligamos o nosso radar e estamos começando o Playlist Nacional. Vamos rapidinho começar hoje com um feat interessante, ó. Maria Rita e Tiaguinho, Por Vezes. FM. Rádio Nacional 1h14, a gente ouviu aí, olha, Cami e Ferrugem, música da Camila Machado, Tudo Para. Também teve Mariana Aidar, do Benito de Paula, Do Jeito Que a Vida Quer. E a primeira, Maria Rita, dela e Maurílio de Oliveira, Maria Rita com o Tiaguinho Por Vezes. Começamos no sambinha, começamos bem o nosso Playlist Nacional. Rádio Nacional, música e informação. Faltam apenas 2 dias para o segundo turno das eleições gerais de 2022 e a Justiça Eleitoral está nos últimos preparativos para a votação. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, a saída das urnas eletrônicas dos cartórios eleitorais para as salas de votação acontece apenas no sábado. Os equipamentos são escoltados pela Polícia Militar e pelas Guardas Civis Municipais. São mais de 115 mil urnas só no estado de São Paulo para atender mais de 34 milhões de eleitores, o que representa 22% do eleitorado nacional. Em meio às obras de restauração do histórico Palácio de São Cristóvão, sede do Museu Nacional no Rio de Janeiro, surgem elementos que ajudam a contar e compreender melhor a história do país. Entre os achados estão partes da estrutura de uma capela e até um antigo fogão. O prédio do Museu Nacional foi praticamente consumido por um incêndio em 2018. A instituição abrigava cerca de 20 milhões de itens, entre documentos, objetos, fósseis, múmias, mobiliário, coleção de arte e estudos científicos. O cronograma das obras de recuperação das estruturas segue até 2027. 1:16. Agora tem Vanguard aqui no Playlist Nacional Amorosidade. Nacional FM. Deixa ela. A gente ouviu aí Macucos e Maneva, de Bela Matar e Fred Neri, Deixa Ela. Também teve Alexandre Pires com Seu Jorge, a música do Jorge Benjor, Yves Brucel. E a primeira com Vanguard, do Reginaldo Lincoln, Amorosidade. 1:28. Agora no playlist tem Emicida, Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Oh, oh, oh, oh, oh. Rádio Nacional FM 96,1. Oh, oh, oh. Criançada, o Papai Noel está chegando na abertura do Natal do Venâncio Shopping. Uma grande festa com a Orquestra Filarmônica de Brasília e a Companhia Fábula, apresentando o espetáculo O Mistério de Natal. Venham receber o Bom Velhinho em uma tarde super alegre, com oficinas, pintura de rosto, pipoca e muito mais. Oh, oh, oh, oh. Sábado, 29 de outubro, a partir de 1 da tarde. Para mais informações, acesse venancioshopping.com.br. Venâncio Shopping, conectado com seu dia a dia. Que importa ser aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Todos os dias tem lançamento na Rádio Nacional. Meu amor e sorte, aonde quer que eu vá. O Brasil se encontra aqui. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte. Este é o Playlist Nacional 1:33. Estamos aguardando o seu contato pelo WhatsApp Nacional. Alô, você de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís e Brasília. Manda aquele alô pra gente aqui, vai. 61-99891-201 é o WhatsApp Nacional. 61-99891-201. Agora tem Ana Vitória, Barquinho de Papel. Nacional FM. Rádio Nacional FM, faltando agora 15 minutos para as duas, a gente ouviu aí Vanessa da Mata, dela mesma, Dance um Reggae Comigo. Também teve Jorge Versilho, dele e Felipe Mukenga, Umbi Umbi. E a primeira, Ana Vitória, música da Ana Caetana e Lucas Veiga, Barquinho de Papel. Rádio Nacional, música e informação. Olha, pelo menos 8 estados anunciaram que vão ter lei seca no domingo, dia de votação do segundo turno das eleições. No Amazonas, por exemplo, a norma proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e locais abertos da 00h de domingo até às 18h. Já no Mato Grosso do Sul, a proibição vale das 15h até às 16h. A lei seca vai valer também no Acre, Amapá, Ceará, Maranhão e Pará. Já no Tocantins, a proibição foi mais específica. Segundo o TRE do Estado, 27 zonas eleitorais publicaram portarias proibindo a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no segundo turno das eleições. E lembrando que termina neste sábado, amanhã, portanto, o prazo para que os eleitores baixem ou atualizem o e-título. Por meio do aplicativo, é possível baixar o título eletrônico para ser apresentado no momento da votação, caso esteja atualizado e com foto, né? Ele pode ser utilizado também para consultas sobre o local de votação, para justificar a ausência às urnas, emitir certidão de quitação eleitoral e nada consta criminal. Agora no Play. Agora no playlist a gente ouve um pôr do sol na praia. É o feat do Silva com a Ludmilla. Um, dois, três, e... Nacional FM. Chega aí, o samba tem poder. É a música do Gabriel Moura, Pretinho da Serrinha e da Roger, Ju Moraes e Ivete Sangalo na interpretação. Também teve Diogo Nogueira, Talismã, do Miguel Plops e Paulo Massadas, e Silva e Ludmilla, a primeira, um pôr do sol na praia, a música do Silva. Obrigado a você pela companhia sempre, mandando aquele alô aqui no WhatsApp, 61998912-01, ó, Célio dos Santos, do Distrito Federal, Humberto Belo, também Idonil, o Ribamar do Mato Grosso do Sul, aliás, tá mandando parabéns para todos os funcionários públicos pelo seu dia. Pessoal, a Maria já está por aqui, daqui a pouquinho atendendo você ao vivo na Hora do Ouvinte Nacional. A gente vai fechar o playlist com Thiê e Adriano Sintra, Fogo Fera, a música Volta. Playlist Nacional, o radar da música brasileira. Nacional FM. No segundo turno das eleições, dia 30 de outubro, compareça às urnas. Vote. Porque quando alguma coisa tem muito valor, a gente não deixa escapar. É assim no trabalho, é assim na vida, é assim na democracia. Exerça o seu direito de escolher, porque democracia é compromisso e o seu voto conta muito. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Alô, ouvintes da Rádio Nacional, aqui quem fala é Ju Moraes. Deixa eu te ver mais uma vez, se arrependa do que não fez, pode até... Direito de resposta. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo vai ser congelado. A propaganda do Lula está enganando você. A propaganda do Lula mente para ganhar seu voto. Votar no Lula é votar numa grande mentira. Coligação PLPP e Republicanos. Fala, presidente Lula. Não deixe de votar. Seu voto pode ser o que falta para mudar seu futuro. No dia 30, aperto 3. Com amor e esperança, eu tenho certeza, domingo será um lindo dia. Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Esse pessoal, Rede Solidariedade, Agir Avante Prós. Momento da Ouvidoria, um espaço que dá voz ao público da EBC. O programa esportivo No Mundo da Bola completou 500 edições na TV Brasil. O nome foi adotado em 2013, mas a resenha esportiva, que está há mais de 4 décadas no ar, já teve outros formatos, outros integrantes e outros nomes também. No total, já são mais de 1000 edições, sempre trazendo um bate-papo descontraído sobre os principais resultados esportivos da semana, com destaque para o futebol. Os torcedores que assistem ao programa gostam e enviam elogios à ouvidoria da EBC. Gosta de um programa ou tem uma sugestão? É simples. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você. Rádio Nacional FM Brasília, 96.1 MHz. São Luís do Maranhão, 93.7 MHz. Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, em 87.1 MHz. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. E 3 em Brasília. Boa tarde para você, uma ótima sexta-feira. Eu sou Maria Vilhena. Fico ligada com você aqui a partir de agora, trazendo, claro, a hora que você faz a programação musical, a hora do ouvinte, a hora que você participa comigo aqui pelo nosso WhatsApp e faz a programação musical. Pois é, a dica do Luca realmente, olha, tem muitos pedidos por aqui, muita gente ligada do Brasil todo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, quase muitos lugares, São Luís do Maranhão chegando por aqui também, muita gente ligada comigo, Minas Gerais, Paraná, que legal, Bahia, muita gente ligada, olha, valendo já demais a participação de todo mundo. Eu estou aqui com o Cláudio Lima na operação de áudio e a gente vai começar a Hora do Ouvinte hoje um pouquinho diferente. Hoje eu vou fazer um pedido musical aqui, viu, Cláudio? Essa eu dedico para os ouvintes aqui da Rádio Nacional FM que estão ligados comigo. Acho que vocês vão curtir. É um artista muito, muito, muito bacana, canta muito bem, tem uma presença de palco maravilhosa e está cantando a música de um cara muito, um compositor que eu admiro muito, que é o Vitor Ramil. Para quem não sabe, o Vitor Ramil é irmão do Cleiton e Cledir. Cledir e Cleiton Ramil, né? Só que o trabalho deles é bastante diferente, né? Muito legal e olha, você que curte, que já conhece, então vamos curtir aí com a voz do Rubi, A Ilusão da Casa. Eu sei e, bom, essa aí foi pra vocês, né? Essa foi hoje eu dedicando aí pros meus ouvintes aqui da Hora do Ouvinte. Muito bom ter a participação de vocês. Espero que você tenha curtido. O Rubi é um artista aqui de Brasília. Um artista performático, sensacional. Vale a pena você curtir. Acho que ele agora, atualmente, deve estar em São Paulo, se não me engano. Pois é, fica aí a dica pra você. E, bom, e o compositor, né? Nem se fala, um cara super competente, Vitor Ramil. A Ilusão da Casa tem muitas músicas bonitas. Você que não conhece ainda, vale a pena pesquisar. Então, começamos a Hora do Ouvinte agora oficialmente, viu, Cláudio? E agora sim, a gente vai para Caieiras, São Paulo, porque o Celso tá sempre por aqui e ele é fã do Zé Ramalho, viu? Ele gosta de pedir, ele sempre pede alguma do Zé Ramalho. Então, vai aí para o Celso, em Caieiras, São Paulo, Entre a Serpente e a Estrela. Agora são 12h12 em Brasília. Bom, eu comecei a Hora do Ouvinte hoje com o Cláudio Lima aqui na operação de áudio. Mas a partir de agora, estou aqui com o Andrew Wallace na operação. Meu, como a Marli gosta de dizer, meu fiel escudeiro. Meu companheiro aqui, né? Falando da Marli, olha ela chegando aqui no estúdio também. Acabei de falar dela, porque olha, acabei de falar com o Andrew, meu fiel escudeiro, aqui na Hora do Ouvinte, né? E ela gosta de usar essa expressão, a expressão bem da Marli, né? Então tá aqui, Marli, com vocês, vim dando um alô. Vim visitar de novo o estúdio, porque eu morro de saudade. Pois é, ainda bem que a gente realmente sente saudade de outras amigas, né? Há mais de 20 anos. Pois é, né, Marli? É isso, e você aí do outro lado ligado comigo? A gente tem um pedido aqui muito bacana agora, eu adorei receber esse pedido. Uma música linda e que mostra aí um mestre da música brasileira. Cartola, As Rosas Não Falam. Essa aí vai para o Humberto Belo, ele está em São Luís do Maranhão.